enfraqueceu e me deixou sozinha. Com sua humildade e competência, ele vem conquistando o Brasil. DJ Seven King. É verdade, é DJ Seven King. Tá, meu bem, aceita meu amor. Hoje quando eu acordei e não vi você ao meu lado, amor, de tristeza eu chorei. Onde foi meu amor? Pergunto ao meu coração, onde foi que errei, o que foi que mudou? O fim da nossa relação, nosso filme de amor. Te confesso, já não dava mais pra ficar nesta situação. Não se pode dividir o amor e a cama com outro alguém. Coloque-se em meu lugar e tente me compreender. Você me aceitaria de volta se eu fosse fiel a você? Dói só de lembrar o que você me fez sofrer. Sei, eu não vou negar, não valeu a pena te enganar. Você não sabe a humilhação, o que eu ouvi e o que eu passei. Amor, eu juro, eu vou mudar, vamos tentar outra vez. Minha amiga Elissandra Kenner. Meu amigo Sandro Aragão. Hoje quando eu acordei e não vi você ao meu lado, amor, de tristeza eu chorei. Onde foi meu amor? Pergunto ao meu coração, onde foi que errei, o que foi que mudou? O fim da nossa relação, nosso filme de amor. Te confesso, já não dava mais pra ficar nesta situação. Não se pode dividir o amor e a cama com outro alguém. Coloque-se em meu lugar e tente me compreender. Você me aceitaria de volta se eu fosse fiel a você? Dói só de lembrar o que você me fez sofrer. Sei, eu não vou negar, não valeu a pena te enganar. Você não sabe a humilhação, o que eu ouvi. www.djsenic.blogspot.com. Os melhores melodies, os melhores downloads, você encontra aqui. Tu, minha estrela do céu, tu, meu abrigo no inverno, tu, a esperança do meu coração. Yeah, yeah, yeah, yeah, tu, é o que sempre eu quero, tu, lábios de caramelo, tu. E eu digo que sempre te amo. Yeah, yeah, yeah. Minha amiga Elissandra Kenner. Deixa comigo, Ivaldo Lima. Era tudo o que pedia. Tu, meu pecado favorito. Nem ouro nem prata podem superar. Meus olhos, seus beijos, tua forma de amar. Meu doce desejo, eterna vida. Ao lado do lago te espero. Tu eras tudo que queria. Tu, meu pecado favorito. Tu. Ivaldo Lima, emocionando você. Elissandra. Minha estrela do céu, tu, meu abrigo no inverno, tu, é a esperança do meu coração. Yeah, yeah, yeah, yeah, tu, é o que sempre eu quero, tu, lábios de caramelo, tu, e eu digo que sempre te amo.

pra tentar ouvir o que eu vou ser. Diz que eu não vou ser feliz. Vou te amar e eu sempre vou sofrer. Então decidi que eu não vou mais ficar chorando por você. Perdi as esperanças de te amar e de viver. Vou te deixar de uma vez. Eu esquecer. Foi bom fazer amor contigo. Eu nunca mais vou esquecer. Como ondas que vêm e vão, eu te amei de verdade. Na trilogia do som Subinambá, o treme terra da saudade. Vou me entregar, não vou fugir, minha metade. Jeitinho vem, vem, mas, hey, hey, autoridade. Doninho vem, vem, na saudade. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jeitinho vem, vem, majestade. Hey, hey, autoridade. DJ Franjinha, combina mais saudade. Oh, oh, oh, oh, oh. Elisandra Kenner. Pobre do meu coração, que não consegue te esquecer. Foi bom fazer amor contigo, eu nunca mais vou esquecer. Como ondas que vêm e vão, eu te amei de verdade. Na trilogia do som Subinambá, o treme terra da saudade. Vou me entregar, não vou fugir, minha metade. Jeitinho vem, vem, majestade. Hey, hey, autoridade. Doninho vem, vem, na saudade. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jeitinho vem, vem, majestade. Hey, hey. O garoto que vem conquistando a galera. Se a gente pudesse imaginar que os Com sua humildade e competência, ele vem conquistando o Brasil. DJ Seven Key. É verdade, é. DJ Seven Key. Em vez de você ficar chorando por quem não te dá valor, em vez de você viver sofrendo por quem não te ama, eu só quero te fazer Sandra Kenner. É isso aí, DJ Nenê. Agora é Aguinaldo Guimarães. É muita paixão. É muita emoção. Mixagens e produções DJ Sandra Kenner. Vamos pra cima. Pra cima. Pra mim, deixa doido, doido. Coisa sem valor. O nosso amor é mais forte do que a morte. Quando ele volta é mais forte. Ninguém vai te amar como eu te amo, mas sei que ninguém vai me amar como me amas. Não é guerra de amor. se não fosse você, o que seria de mim? Não é guerra de amor, é paixão, o jeito que você me quer. Se não fosse você, o que seria de mim? Elisandra Kenner, emocionante. DJ Zack, o super DJ de Lages no Maranhão. Amor, perdi a cabeça, falei coisas que não queria. Eu sei que preciso mudar essa minha mania de brigar por coisas sem valor. O nosso amor é mais forte do que a morte. Quando ele volta é mais forte. Ninguém vai te amar como eu te amo, mas sei que ninguém vai me amar como me amas. Não é guerra de amor, é paixão. Vejo que você me quer. Ai, se não fosse você, o que seria de mim? Não é guerra de amor, é paixão. O jeito que você me quer. Se não fosse você, o que seria de mim? Não é guerra de amor, é paixão. A gente viveu, os dias eram radiantes, de repente tudo escureceu. Num piscar de olhos, me vi sem você. Nunca imaginei que um dia te diria adeus. Nada se compara à dor, a dor de um adeus. Fecho os olhos, tento te encontrar e ver você sorrir pra mim. Nada se compara à dor, a dor de um adeus. Fecho os olhos, tento te encontrar e ver você sorrir pra mim. Nada se compara à dor, a dor de um adeus. Fecho os olhos, tento te encontrar. Deparo com desespero, desespero, desespero, desespero, desespero, desespero, desespero. Acesse www.andrejseven.blogspot.com. As melhores músicas, os melhores melodies, você encontra aqui. Nada se compara à dor, a dor de um adeus. Fecha os olhos, sinto te encontrar e ver você sorrir pra mim. Nada se compara à dor, a dor de um adeus. Fecha os olhos, sinto te encontrar. Deparo com desespero, desespero, desespero, desespero, desespero, desespero, desespero. Obrigado, meu Deus.